diante do Senhor. Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este estará diante do Señor.